Como você nunca viu, Billy Johnny vem chegando, tacando fogo na porra do pavio. 78 foi o ano, nascia só mais um delinquente suburbano. Condenado a ser vida louca na rua, tava pouco me cagando. Só sabia fazer fumaça, cheirar e meter uns canos. E 89, rap no rádio, programa Rap Band, a sensação do dial. Cê lembra, mano, quanto tempo, puta que pariu. Cê tinha quanto, se pá uns 25, cabelão bombril. Só no gingado, break no pé, se pá os baseado, repressão nas ruas. Porra de ditadura, só tinha preto, som de preto, movimento preto. Era cana dura, eu tô ligado, já tava engatilhado. Faltava Billy Johnny, agora tá fechado. Embaçado, pique viciado, várias latadas. Na madruga, vários baseados, desacreditado da quebrada. No sapatinho, na cena, cê lembra dos esquema. Era brisa noite e dia, só na picadilha, virando noite, fazendo rima. Os vagabundos forasteiros surgido do gueto, só na corrida do dinheiro, quebrando os preconceitos. Não tem mais jeito, o rap tá no sangue, desde 78 pulsando é um enxame. Família é desse jeito mesmo, pura sintonia, a distância não quebra a correria. Assustador, cabuloso, instinto malicioso, entupido até a boca, é hora do troco. Fácil nunca foi, ninguém disse que seria. Cabeça erguida, rap na veia, noite e dia. A junção de dois vagabundo nato com os quatro elementos. Foram várias madrugadas, camada no relento. Mistura do capão com o fundão da ZL. Parceria estourou forte nas quebradas do Nordeste. Recife Olinda, fechando com vários parceiros. Eterna Geraldo Silva, endereço da fumaça, do manicômio. Vem surgindo Billy Johnny, novamente a dupla de demente, chegando diferente de cima das lajes, descarregando os pente. É nós por nós, explodindo a sua mente. É nós por nós, explodindo a sua mente.